Mas já viu aquele ponto que se canta pra Exu, que fala assim: Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chama os seus camaradas. Pedaço, pedacinho. Às vezes a pessoa quer tratar do seu Exu, mas ele não tá sozinho, mano. Nós trabalhamos no escuro, né, mulher? Mas sabe por que se acende vela pro anjo da guarda? Jesus. Porque ele tem que te enxergar na luz. Se acende a vela pra ele poder te ver. Porque ninguém quer ver voz mais apegada. Que voz tá numa escuridão. Voz chico bando. Porque e um anjo não consegue chegar. Se acender a luz para eles poderem te resgatar da onde você está no momento. O Exu, ele trabalha formoso, fala bonito, conversa com todo mundo. É o centro das atenções, né, mulher? Claro. Mas o Exu bom não é aquele que fala bonito. Exu é aquele que resolve o seu problema. Resolveu o seu problema? Isso, Exu é bom. Não precisa ser eu, tranca-rua, capa preta, Exu veludo ou qualquer um outro. Seu caveira é aquele que resolve. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é energia veloz, Exu é viver. É a energia, é o encanto, é a força que vem na veia vibrando. Exu é prazer, é laruê. Fala do Exu, Exu é Mojubá. Então, o senhor de 1750 faz 266 anos que o senhor está no mundo espiritual, não reencarna mais. Não. Eu já tô no limite. Esse é meu último cavalo, viu, mulher? É, claro. Então, seu Trancarroz, a gente tá chegando perto do final. Tem algum assunto que eu não trouxe como pergunta que o senhor gostaria de tratar antes de uma pergunta e a mensagem final? O que eu vou falar, mulher, é parar de falar mal de mim. Primeiramente, viu, mulher? Segundamente, falar que Exu, eu não vou falar da Umbanda em específico, tá, mulher? Vou falar de Exu. Exu não é um balcão de negócio, como eu já falei. Eu tive uma filha de santo que já saiu da casa. Eu terei ela porque eu não a quero mais ela lá. E não é quem vocês estão pensando, viu, mulher? É outra. Não quero ela lá, porque ela me vinha com qualquer garrafa de uísque, achando que eu devia fazer todas as coisas que ela queria. Então não é um balcão de negócio, né, mulher? Ai, chuta aqui o uísque, por favor, me ajuda em tal coisa. Sempre ajudei, viu, mulher? No dia que eu falei não, saiu do Congá. Por quê? Tava fazendo coisa errada. Vai, não teve essa pergunta há pouco tempo atrás? Ficou velho? De benção e benção, e na hora que não tenho a benção, desiste. Ele não falou porque, como eu falo, ele é preservado. Eu já falo logo. Aconteceu isso. O dia que eu não atendi o desejo dela, de ego, ela abandonou o terreiro. E eu fiz de propósito, para ver se ela tinha fé ou não. Porque num terreiro, mulher, e eu vou falar para todo mundo que tá escutando isso aí, um terreiro não precisa de número. Precisa de qualidade de médico. Se tiver quatro médicos trabalhando bonito, com todos os dias, é um terreiro bom. Se tiver 30, 15 é porcaria, não presta. Porque a Umbanda não quer número, a Umbanda quer qualidade, quer seriedade. E a Umbanda, mulher, tá tomando uma proporção que daqui a alguns anos vai ser uma das religiões mais respeitadas. Pode gravar o que eu tô falando aí, viu, mulher? Gravar aqui, hein? Pode gravar. Ah, tô pra gravar. Vai ser uma das religiões mais respeitadas desse país que você vive. Viu, mulher? O povo fala tem mais de 115 anos. É muito tempo. Pra religião, não. Qual que é o ano que vocês estão hoje? 2016, depois de Cristo. Quantos anos tinha antes disso? 2016 anos. A Umbanda tem um pouquinho mais de 115. É um bebê. Não é, mulher? É, sim, senhor. Tem muita coisa a ser desmistificada, como é o trabalho desse menino. Tem muita coisa a ser mostrada que a Umbanda faz. Tem muita coisa. E hoje está muito mais fácil esse acesso. Imagina, mulher, há uns 80 anos atrás, como que era a vista Umbanda? Bruxaria e encantarismo, que era falado. Igreja Católica condenava a Umbanda. Hoje já não condena a Umbanda, a Igreja Católica. Só aleluia. Só que aleluia condena. Polêmica, viu, mulher? A evangélica condena para arrecadar para tá. Fugiu da essência da espiritualidade do evangelho. Fugiu. Iniciou com um propósito muito bom. Mas é ontem entra a vaidade, né, moleque? Dinheiro fácil. Caminho fácil. Lembra que eu falei para você lá um pouco atrás? É um pataco muito fácil. Que usa da desgraça dos outros. Se arrecada e quer arrecadar cada vez mais. Então a Umbanda vai tomar uma proporção muito grande. E os zeladores que estiver me ouvindo agora, se mantenha com a seriedade do trabalho. Peçam vossas rezas para não cair na tentação da vaidade. Que a vaidade destrói tudo e todos. Digo até dos médios, viu, moleque? Principalmente. Os médios começam a achar que está melhor do que um, melhor do que o outro. Meu guia tem demais do que o seu. Isso existe, viu, moleque? Tá me ouvindo? Existe, né, seu Dr. Carlos? É o que mais existe. Isso se chama vaidade e alimentar o ego. O velho sempre fala, que não teve oportunidade de falar isso. Às vezes o filho vai lá, arriar seu preto velho. Não vai ninguém nele, coitado. Ah, mas ninguém vai no meu preto velho, porque ele não presta. Eu já escutei isso de médico. Quem está perdendo de ir no seu preto velho? É vós ou o consulente? É verdade, mulher? É. Todo preto velho tem o seu valor. Tem 10 preto velho, cada um trabalha da maneira que tem que trabalhar. Por isso tem aqueles, tem a fila para falar, tem aqueles que é mais maneiro. Até o dia de descobrir o que ele pode fazer por você. Isso é com o tempo. O médico tem um ano incorporando, já quer que faz a consulta, quer que faz não sei o quê, e vira, e dá cambalhota, e vira o cacete. Não é assim? Isso vai servir, viu, moleque, pra quem tá começando a Umbanda. Espero que essa conversa com o vai, viu, menino, possa desmistificar um pouco a Umbanda, possa desmistificar Exu, que eu bati muito em cima disso, e possa desmistificar o médico. E as casas que tem os médicos envolvendo. Não se preocupe, viu, o povo que está começando. Vós não está perdendo nada. Quem perde de dormir no vosso guia é os consulentes. E todos os guias estão aptos para trabalhar. Senão não descia. A partir do momento que um guia desce para trabalhar, ele está apto a dar a consulta, ele está apto a dar um passe, ele está apto a dar uma benção, ele está apto a qualquer coisa. É o que eu queria falar para os médios, e para de falar meu nome para todo mundo, que é demônio. Só isso. Você é meu charuto aqui, mano? Problema meu. Mas gostou, né, mulher? Pode falar. Ah, o senhor falou que o senhor que organizou a realização desse diálogo, e alguns espíritos nos bastidores às vezes informam que o diálogo com os espíritos é como uma empresa muito grande, com muitos departamentos, para que faça tudo isso acontecer, tanto desse lado aí quanto desse. Exatamente. Quem é que foi falar com o senhor? Como é que foi a interação desse lado aí? Isso é o Tiriri, tá, moleque? A falange de Tiriri, eu tenho um falangeiro, não de voz, viu, moleque? A falange de Tiriri que veio, que eu tenho na minha falange, veio falar comigo. Isso não foi de hoje não, viu, moleque? Tem muito tempo, tá? É? Muito tempo. Eu não consegui fazer esse diálogo antes com vós, porque o velho não deixava. Você sempre falava pro meu cavalo pra fazer assim, né? Lembra que o vai falava disso? Isso. Vamos fazer com essa porcaria de treco-treco aí, não sei o nome desse trem. É, caixinha. Como? Ah. Não entendi como já vai falar. Já vai sair da caixinha. É essa caixinha preta aí. Isso. Ele não gostava, eu sempre tentando convencer o velho. Só que, moleque, ele enxergou que a Umbanda precisa ser desmistificada. Ele é um preto velho tradicional. Vai saber que o Moçambique, ele é um dos cinco, o primeiro preto velho. É. Que é na Umbanda. Pai Antônio, pai Joaquim, pai Jerônimo, pai André, pai Moçambique. Muito que é que tem um pai Moçambique, falando de pai Moçambique na coroa, quer saber se existe. Nós sabemos, galera, disso? Isso vai ser uma porta para aqueles que incorporam para Moçambique, de acreditar que realmente é um guia de luz, de força, e que está apto a trabalhar e ajudar na caridade. Viu, mãe? Foi esse o meu argumento com ele, tá? Claro, claro. Você tranca a rua? Fala pra gente, que o senhor gosta de contar essas histórias e a gente gosta de ouvir. Três histórias assim que aconteceu, que o senhor teve que trabalhar uma delas que o senhor saiu vitorioso, uma delas que o senhor perdeu e uma delas que deu empate. Do perdeu o empate, moleque. Que é complicado. De vitória. A mais recente, viu, moleque? É de uns meninos que tá aqui hoje. Meu cavalo, eu nunca deixei meu cavalo ver porcaria nenhuma de nada. Em relação à incorporação. Tá, moleque? Eu ensinei ele a fazer corte. E ele não quis acreditar em mim. Foi a primeira vez que ele viu incorporado. Eu também não tô nem aí pra isso aí. Quer ver, não quer ver, problema dele. Ô moleque, lembra que mais cedo eu falei de um quiumba que já desceu no terreiro e eu repreendi? Lembro. Falei isso aí agora, pô. Não falei? Esse moleque tava com um problema. Que é o dono da casa, viu, moleque? Que tá dando a casa aqui pra nós fazer a prosa. Ah. Tava com um problema muito forte com o demônio. Não era com o quiumba. E nós fizemos um corte lá pra livrar. Troca de cabeça, você já escutou isso aí? Não, senhor. Troca de cabeça, que se chama. Você tirar toda aquela energia negativa do ser humano e jogar no bicho. Era um galo. Tudo que tava ali, joguei no bicho. E sacrifica o bicho. O bicho não sofrer também, né, mulher? Claro. Uma das vitórias com meu cavalo foi essa, a mais recente. Tem outras, mas a mais importante que teve foi essa. Decepção, moleque. Com esse meu cavalo não tive ainda. Mas já tive com outros cavalos. Deus cavalo desistir da Umbanda. Ir pro Evangelho. Porque trabalhava errado. Ou trabalhava numa casa que não fazia o correto, que é um banda prega. Já teve eu abandonando o cavalo. E já teve eu querendo consertar o cavalo e ele mesmo desistir, como eu falei para vós. Essa é a tristeza e o impacto que vós pediu. Viu, mulher? E a vitória. Que a gente lembra da mais recente, né, moleque? Foi essa. Isso tem quanto tempo, moleque, que aconteceu? Acho que uns... Bem quando eu comecei na Umbanda também, acho que uns 4, 5 meses depois de eu ter iniciado na Umbanda. 6 meses atrás, mano. O bicho incorporava lá, saia rolando, fazendo... Riscando pólvora na mão, queimando mão, o quiumba. Que era a feitiçaria que tava com ele. Que eu, a força que os orixás me deu pra conduzir aquela casa, consegui colocar da porta pra fora, foi no galo e foi embora. Onde que eu falo? Muito se fala que um banano tem corte, né, moleque? É. Eu sou a favor do corte. Só que tem que ter fundamento, viu, moleque? Claro. Não adianta fazer um corte porque quer fazer corte. Não. Todos os consulentes lá, principalmente médico, eu quero que os guias se viram. Se não tem guia para trabalhar, os guias vão se virar para levar dessa macumba aí. O do moleque não teve jeito. É o último caso, vem o corte. E é só corte de duas patas, viu, moleque? De quatro patas, não. que é o galo. Preto e velho. Pode ser novo, mano. Se faz o corte, faz a troca de cabeça, corta o galo, despacha. Isso também dá polêmica, né, moleque? Dá. Mas eu faço. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver também. O problema é de quem não quer ver. Então, Sr. Dracarroz, vamos ver assim, se eu fizer uma colocação um pouco diferente. No astral, nos trabalhos que o senhor fez contra outros espíritos, acredito que uma das vitórias que o senhor teve foi aquela com o demônio, né? Que o senhor colocou na mão. Foi. E pediu a força à espiritualidade maior. E uma cara, né, mulher? Trabalhando na luz deles. O senhor também teve toda a força que eles deram. Uma das, tá, mulher? Uma das vezes que eu já passei por isso. O meu cavalo teve uma vez e duas vezes com esse moleque. Só que o que estava nessa menina mais nova era muito mais forte. Por isso que deu trabalho pra surrar ele e vazar e sair fora. Então, moleque, eu falo, quem carrega o Exu de lei, dê valor nas suas entidades. O Exu, ele trabalha formoso, fala bonito, conversa com todo mundo. É o centro das atenções, né, moleque? Claro. Mas o Exu bom não é aquele que fala bonito. O Exu é aquele que resolve o seu problema. Resolveu o seu problema? Esse Exu é bom. Não precisa ser eu, Tranca-Rua, Capa Preta, Exu Veludo ou qualquer um outro. Seu Caveira é aquele que resolve. Essa conquista que eu teve, moleque, foi boa. Foi boa. Por que que eu falo que essa conquista é melhor desse menino que é filho de São do meu cavalo? Que é filho de São do meu cavalo. Se o zelador da casa não puder cuidar dos filhos de São, pode largar a mão também, né? É. Primeiro se cuida dentro de casa. Depois se cuida fora. Igual o médico quer iniciar. Tá com o rabo cheio de problema, quer ajudar os outros. Resolve o seu primeiro. Aí vai ajudar os outros. E vai ajudar os outros mesmo. Porque a Umbanda não é pra você incorporar guia pra se autoajudar. E os filhos demoram a entender isso, viu, moleque? E o dia que entende, desmancha. Vai embora. Vai trabalhando, trabalhando, trabalhando, quando vê o guia tá muito bom pra trabalhar. Claro. Tá certo. A prática faz a perfeição, né? Exatamente. A perfeição não, né, moleque? Porque a perfeição ninguém é perfeito. Tá certo. Tem que ser Exu pra corrigir, né? Nem o povo já sai achando que é perfeito. O primeiro erro é achar que o filho é perfeito. Eu sou perfeito. Já tá errado. Claro. Quem que vai julgar o é perfeito? Você mesmo? Ah, pra puta. Vai. De novo. Antes de encerrar, moleque, eu posso falar uma coisa que é importante? Que muitos filhos da terra faz. Eu tô faz hora pra tentar falar isso aí, vai passando, conversando e eu esqueço. Os filhos de terra que acende velasco, preto e vermelho dentro de casa, para de fazer isso. Tem um monte, faz. Dentro de casa não pode, viu, moleque? Pois é, seu Tranca-Rua, vieram perguntar pra mim, ah, eu quero cutuar Exu. Eu falei, cutuar no terreiro, mas eu quero cutuar em casa. Em casa não é terreiro, filho. Mas eu quero, Então faz. Posso falar o porquê, mano? Por quê? Claro, claro, por quê? Você vai resolver a vida de muita gente. Você já viu aquele ponto que se canta pra Exu? Que fala assim: Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chama os seus camaradas. Pedaço, pedacinho. Às vezes a pessoa quer tratar do seu Exu, mas ele não tá sozinho, mano. Eu não falei pra vós que eu tenho 7 na minha falange? Não falei pra vós? Aquele primeiro que tá lá no fundo, tá aprendendo. Aí vai lá acender uma vela, pedir proteção pra Exu. Vem a minha 7 falange. Vem Exu, vem Quiumba que tá ali ao redor, vem tudo. Pra dentro da nossa casa. E aí? Vai fazer o quê? Porque tudo que eu falo, velho, eu tenho que responder com fundamento. Esse ponto é o fundamento. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chama os seus camaradas, pedaço, pedacinho. Então não é só ele que tá lá. Se nem uma vela pra Exu dentro de casa, é falange em cima de falange. Uma atrás da outra. Você vai conseguir controlar um Exu dentro da sua casa, imagina 7. E eu não falei pra vós que tem que ter um preto velho cuidando de um Exu? Falou sim, senhor. Faz sentido o que eu falei ou não faz, moleque? Faz. E faz mesmo. Eu tenho um filho de santo que tinha pombogira rainha dentro do quarto dele. Oh. Mandei ele arrancar na mesma hora que ele foi lá no terreiro. Mas gosta demais dela, vai cuidar dela lá fora, no quintal. Faz uma casinha pra ela, igual de cachorro. E arruma ela lá. Dentro do vosso quarto, não. Por isso que vai estar na arruaça que vai estar. Tirou. Tá melhorando agora. Mas não pode. Todo esse é fundamento, né, moleque? Fundamento, Sérgio. Se tiver mais alguma pergunta, pergunta, que senão eu já vou embora, viu, moleque? Ô, Sérgio, agora a gente já tá na metade do caminho, fica na metade aí. Tá, mamãe. Então lá. Olha só. Já que o senhor tá explicando esse negócio de ponto, explica pra gente um pouco esse ponto. Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela. Conhece? Isso. Pode ficar do lado. E ainda não achou morador pra morar nela. Esse ponto aí, moleque, é cemitério, tá? Quem quer morar no cemitério? Ninguém. Eu não quero. Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela. Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela. E não achou ninguém pra morar nela. Por quê? Quem quer morar no cemitério? Ninguém. Sua casa sem porta, sem janela, tem segurança, mulher? Não. Tá respondendo sua pergunta. Então, não sei, seu Trano, que tem um pai de família ouvindo a gente. Isso. Quais são as 3 coisas que o senhor gosta de ver num pai de família? Quais são as 3 coisas que o senhor não gosta de ver? Não entendi sua pergunta. Tem um pai de família ouvindo a gente agora, em casa, na poltrona, no carro, no trabalho. Tem um pai de família ouvindo a gente. E agora eu vou perguntar para o senhor quais são as 3 coisas que o senhor gosta e Exu gosta de ver no pai de família e quais são as 3 coisas que Exu não gosta de ver de jeito nenhum no pai de família. Que gosta de ser dedado, né, moleque? De cuidar da casa. O pai de família tem responsabilidade pra se cuidar. De filho, de rabo de saia. Independente de religião. Tem que ser homem. E tem muita mulher hoje que é mais homem do que homem. Viu, moleque? É. Que eu não gosto. Safadeza. Pai de família, mostrar que é pai de família e tá vagabundando aí pro lado. Enchendo a cara de cachaça. Tem bastante. Chama esse menino aqui. Hã? Nele. Amiga, vamos. Olha o seu tranca-russo, ele acalma. Só licença aí, viu, menino? Pega seu tranca-russo. Que aqui já veio um povinho aqui querendo atrapalhar a consulta. É verdade. Manda aí, como é que foi? O senhor acalma minha mãe lá, tá? Ela tá me esperando. Sim, senhor. Senão ela vai brigar comigo a hora que eu chegar em casa. Relaxa, mãe. Então, moleque, chegou uns obsessores aqui agora. E o filho de santo meu, eu falei pra ele chamar a Petaveia pra ficar lá no canto. Ah. Vai ficar sentada lá. Pega seu copo. Tá atrapalhando a consulta aqui, eu tô falando com voz e brigando ali. Então deixa a véia brigando lá e eu falar com a voz. Onde que é pra ela sentar? Pode sentar aqui mesmo, do lado aqui. Tem problema. Boa, boa. Vó Maria Redonda, viu, mulher? Como é que é o ponto da Vó Maria Redonda? Fio, se você precisar. Filho, se você precisar, mãe. Já desceu, mulher. Pode já tava aí, né, velho? Já todas as boas mamães vão nessa casa que é para esses filhos, tá as forças proteção para esses filhos aqui. Que os nem espíritos vão meter, nem um que viu, não pode a ruaça da vida desses filhos aqui. Esse nega tava só esperando. Vai estar tá vendo, moleque, como que quando uma prosa, ela começa a ter um fundamento. Que vai atender várias pessoas fora de um terreiro, os obeteiros ele vem para dar essa confusão aí. Deixa a nega veia lá trabalhando quieta e para eu falar com vós. Tá, mulher? Por que que as pessoas acreditam que Exu e Preto Velho não baixo na mesma hora? Que quando deixa o baixo tem que fechar a cortina do altar. Moleque, são algumas entidades preto velho que não aceitam baixar junto com o Exu. Por que que Exu não vai baixar? Ou a entidade preto velho não vai baixar? Sendo que ela tem mais evolução do que Exu. Sendo que é elas que coordenam a linha de Exu. Não tem porquê. Esse o velho Moçambique. Se ele tiver que descer, ver na rua, se numa gira deixa, ele tiver que descer e repreender todo mundo, ele desce e fala. A casa é dele. Só não desceu ele também, por quê? Porque eu tô arriado no cavalo dele. Não desceu quem? O Moçambique, mulher. Ah, entendi, claro. Então ele tá aqui. A menina tá aqui, sentada do lado. A Riada Preta Velha. Ela vai segurar toda... Nossa. Pode falar. Ela vai o quê? Vai segurar toda a energia que tá tentando atrapalhar nosso diálogo aqui agora. Isso, perfeito. Agora, eu sei que tem gente ouvindo e já se perguntando assim. E aí eu vou até dar a oportunidade para o seu tranca-rua responder essa pessoa. Ah, como é que Por que que o preto velho, no caso, tem que incorporar se o ataque vem do astral e ele já tá no astral? O ataque não vem do astral, mulher. O ataque vem no local onde se está acontecendo o trabalho. Nesse caso, ele não tem um fundamento de trunqueira. Seria diferente se estivesse lá no terreiro. Viu, mulher? No terreiro, não precisava descer preto velho. Por que que eu pedi para descer? Ou eu cuido do Kilma que tá me enchendo o saco aqui agora, ou eu falo com o Roger. Entendeu, moleque? Se não atrapalha a conversa que nós está tendo aqui agora. Então tem isso. Ela vai ficar cuidando como se fosse uma barreira pra conversa. E as filhas que tiver aí auxiliando, que quiser conversar com a velha, não tem problema. Tá, meu? Vou conversar com o menino aqui. Tá certo. Então você estava falando quais são as coisas que o senhor gosta de ver num pai de família. Então o senhor falou gosta de seriedade. Seriedade significa responsabilidade. Tá presente ali na vida do filho. Exatamente. Claro. Pai, mulher, não é aquele que faz, viu? Pai é aquele que cuida e cria. Quando eu falo do papá cuidar da mulher, ele não precisa nem estar junto da mamá. Papá quer papá. Ele cuida, ele auxilia no que precisa, independente se está junto de mamá ou não. Isso é pai. E tem muito pai que está junto do mamá, que não estende uma mão pro filho. Não é verdade, mulher? Olha, daí é verdade. E tudo isso ocorre como karma também, viu, mulher? Se colocou no mundo, vai ter que cuidar. Uma criança, como o velho falou, é inocência. E ela vai aprender do jeito que os pais ensinam. Também com a índole. Viu, mulher? Só que se a criação é boa e a índole é boa, não tem como dar errado, né? E a criação corrige muita índole também. Correção do papá com mamá corrige índole. Mas uma índole com papá e mamá ruim não se corrige, mulher. Viu, meu filho? Você tranca a roda. Pode falar. Eu imagino que quem está escutando vai falar, rapaz, você está falando com tranca-ruas? Pergunta dos demônios. Essa história da trindade da esquerda, Lúcifer, Beelzebub, Astaroth. É verdade que o Exu, do mesmo jeito que o preto velho faz trabalho com os orixás, os Exus à esquerda trabalha com os maiorais, no caso desses ou outros? Eu posso falar por mim, tá, mulher? Uhum. Vou falar pro restante dos outros Exus, não. Eu trabalho na linha de Ogum. Trabalha onde? Na linha de Ogum. Aham. E trabalha para Santo Antônio. Santo Antônio e Ogum. Trabalha para os dois. Não trabalha para demônio. Viu, mulher? Já falou tudo. Por quê? É diferente o Lucifer do que o Lucifer. Tá, mulher? Claro. É diferente Beelzebub do que Exu Beelzebub. Isso, então vai ter que... E é diferente... Astarô de Exu Astarô. Esse foi esse que quis mandar pra voz. Viu, mulher? Sim. É diferente. Pode fazer também. É isso mesmo. Não vou falar que eu trabalho junto com o Exu Lucifer. Mas ele é um Exu, ele não é o próprio demônio dito, tá? Vai saber disso ou não sabia? Sim, sim, é uma coisa demônio, outra coisa minha de Exu. São nomes, né, mulher? Falange. Eu trabalho para Ogum e Santo Antônio. Os dois. Isso vai ser bom, que vai demistificar mais alguma coisa. Né, mulher? É. E quem quiser acreditar em mim também acredita, quem não quiser também, problema de quem quiser. Isso mesmo. Né, mulher? Exu Belzebu é nada mais do que um Exu. Trabalha na linha do Belzebu. Não que ele faz as coisas que Belzebu faz. Lucifer trabalha na linha de Lucifer, mas não é que faz as coisas que Lucifer faz. Lucifer é um anjo caído. E todo mundo põe ele como o demônio mesmo, o diabo. Não é verdade? É. E Astarô, na lenda que o povo fala, diz que eu sou subordinado a ele. Não é verdade, mulher? Na lenda? Na lenda fala que Carro é subordinado a Astarô. Ah, entendi. Tem aqui banda. E não é. Não manda, não, pô. Por que que na Quimbanda às vezes consegue as coisas muito mais rápido? Fala do demônio, isso tem força. Olha. E a bondade, ela vai preparar o cavalo com a matéria para se saber conquistar. Ela não vai dar de um beijado. E nunca deu. E nunca vai dar. Viu, mulher? Eu vou fazer uma pergunta a voz. Voz hoje está na Inglaterra por quê? Por quê? Olha, foi a sincronicidade que foi levando para cá, para lá, sempre com a ideia de conquistar mais diálogo, mais conhecimento e deixar disponível para as pessoas. Para saber a cultura de cada lugar. Também. Não é verdade, mano? É. Então é tudo tem o porquê e o por acaso. Isso faz o cheiro. Então, mulher, quando eu falo, voz trabalha, voz escuta todo tipo de espírito. Não é verdade? É. É do candomblé, é de umbanda, é de encantaria, é de jurema, é de todo lado. Para desmistificar cada cultura. Não é verdade, mulher? É. Então eu tô falando, pra Umbanda, Exu não trabalha pra nenhum desses três, tá? Isso agora vai ser ficou mais assim. Tá certo. Aqui, puxei um arquivo aqui. Tá dizendo assim, do mesmo jeito que talvez eu seja pra Umbanda válido, né? Exato. Do mesmo jeito que o Exu Tiriri trabalha com o demônio Flerenti. O Exu Capa Preta para o demônio Lúcio e Sim, o Exu Trancaluz trabalha para o Tarshi Mashi. Como é que é isso, seu? Eu chamaria para o Pentagnone. Como é que é isso, seu Trancaluz? Da pessoa ficar pronunciando o nome de demônio, não dá certo não, né? Não é, né, mulher? Moleque, quem segue a Umbanda, nem não vai ver essas coisas. A Umbanda não cultua demônio. A Umbanda cultua orixá. E cultua os guias que rege o orixá. Eu vou lhe contar uma história do meu cavalo. Pode contar ou não pode? Pode, antes do meu cavalo conhecer a Umbanda, a vida dele estava uma bosta. rabo de saia dele cultuava a Umbanda já, ele não. E se você perguntasse pra ele tranca a rua, ele corria. Viu, mano? Corria duro de mim. Um certo dele levou a rabo de saia dele pro evangelho, que ele era evangelho. Sabe, mano? Foi, levou, ele falou, eu vou lá, mas você vai no meu também. Combinaram assim. Se eu falar pra vós que meu cavalo, o primeiro acesso dele com eixo foi chute dele, é vós acabar de falar que tá mentindo. E chute dele da calunga, tá, mulher? Encantou. Decidiu trabalhar. O pai de santo, que era dele, antes dele fazer o desenvolvedor dele correto, que nesse terreiro que ele ia, só trabalhava em Chupumbogira, trabalhava aqui em Banda. O chefe lá se chamava Exu Rei das Sete Cruzeiras. Ele foi estudar da Umbanda, viu, mulher? Ele foi estudar. Viu que tinha preto velho, caboclo, baiano, alta linha da Umbanda? E ele nunca viu. E ele questionou. Por que que não tem? E eu nunca desci lá, viu, mulher? Eu não desço no terreiro sujo. Eu vou terminar de contar a história pra vós. Vai servir pra muita gente também. Meu cavalo conheceu um terreiro chefiado do caboclo frecheiro, que a dona da gira de preto velho se chamava Vó Catarina. E ele se apaixonou ainda mais pelo Umbanda. Tá, mulher? Foi lá que eu desci a primeira vez. Num certo dia, ele estava indo num terreiro e indo no outro. Para tirar dúvida. E esse velho que você conversou mais cedo, Moçambique, desceu a primeira vez lá, que o cavalo que estudou a gira de um preto velho e fizeram lá nesse terreiro de Quimbanda. Ele foi o único preto velho que desceu lá. A não ser o chefe da casa. E o Moçambique, uma voz bem afinada, porque não estava equilibrado com o cavalo, falou pro rabo de saia dele que seria a primeira e última vez, se continuasse naquele terreiro, ele nunca mais iria descer. Um dia você vai ter mais oportunidade de falar com o velho de novo, vai perguntar isso, tá, mulher? Tá. O senhor me passa intuição na hora, hein? Exatamente. Então, mulher, teve... Largou a mão desse terreiro. Foi pro terreiro de Boca Catarina. Como os velhos... É muito sábio, Moçambique foi um dos primeiros velhos a descer na Umbanda. Antes mesmo da Umbanda, em curandeiro, em benzedor, ele sempre foi muito acanhado com tudo. Ele foi fazendo o nome dele devagar, nessa região aqui que meu cavalo mora. Então, mulher, a Umbanda foi desmistificada primeiramente para o meu cavalo. E o que eu estou fazendo hoje, por isso que eu dei a permissão, para desmistificar a Umbanda em relação a todos os guias e orixá. Como vai me perguntar dos demônios? Um preto velho, mulher, a energia de um preto velho não se compara à energia de Exu. Exu é humano. Quase um humano, só não é vivo. Pelo céu, não está dando para mim nada. Ele só não é humano. Mas os vícios... Só um minutinho. Exu é humano, Exu tem vício, Exu bebe, Exu fuma. Mas Exu bebe e fuma também não é por causa de vício, é por causa de fundamento também. E isso ninguém vai brincar mais. Quando eu falo pra vós que eu quero chegar, não é nem isso. É que da história do meu cavalo se mostra a verdadeira humana. Viu, mano? Meu cavalo tem os problemas dele. Meu cavalo tem os vícios dele. É onde entra a responsabilidade. Ele gosta de tomar mijo de égua. Você sabe o que é mijo de égua? Cerveja. Ei. E a gente não vai enjoar também. Ei, Xuí, o pessoal falou, se quer tomar um mijo de égua, não tem problema. Dia de trabalho, sem mijo de égua, sem sexo. Pra poder trabalhar. Viu, mulher? O fio tem que ter o quê? Pra seguir a Umbanda, coração limpo. Seriedade, determinação. E Umbanda não segue demônio, viu, mulher? Tô falando de novo. O povo que vai escutar, você já entendeu. Mas o povo que está escutando, Umbanda não segue demônio. Não segue Beelzebú, não segue Astarô, não segue o Lucifer, não segue o... aquela legião que tem. Viu, mulher? E esse depois fazer o fim de casar. Claro. E esse dormir de casar. Uhum. E esse não vai ter. E assim as coisas vão se encaixando devagar, né, mulher? Então, você trocar o rosto, estamos chegando perto do final, vou perguntar para o senhor qual foi a sua, o momento mais feliz da sua existência. Eles podem levar até um dia. Eu já falei isso aí, não falei? Mas vai enjoar. Por mais de quê? Então fala outro. Vou falar de novo. Como que se fala, bebê? Isso é... Foi quando eu livrei o moleque que está incorporado à preta velha aqui agora. É extinto. Extinto. Do demônio que estava com ele. Isso. Que fez a troca de cabeça. E porque aquela hora que eu entendi como foi a vitória que o senhor teve no astral. Exatamente. A vitória foi o momento mais feliz também. Foi. Por quê, moleque? Porque é o cavalo que eu estou hoje. Isso vai querer fazer isso. Meu cavalo, um fundamento, ele não conhece nada, viu? Isso, isso. Vou falar a verdade pra hoje. Quem toca aquele terreiro lá não é meu cavalo. É o preto velho e a nega velha Rita. Aí vem eu, seu trancarro da sete cruzeada, e vem dona sete saia da calunga, cuidar da esquerda. Mas já ouviu aquele ditado? Não se escolhe os preparados, capacita os escolhidos. Mas já viu isso aí? Boa! Mas já ouviu isso aí, né, mulher? Esse já, na vida, né? Exatamente. Não, tô brincando, isso aí não. Tem também, mulher. Tem também, mulher. Mulher, eu vou fazer uma... Um dia que vai tiver a oportunidade, eu vou perguntar pro velho. Eu não sou muito entendedor desse livrão, não. Mas pro velho. Falar qualquer passada da Bíblia pra ele, conhece. Conhece? Conhece. Falar pra ele explicar, né? Escolhe o versículo, dá a lida no versículo e ele explicar coisa por coisa. Fazer isso. E ele conhece, viu, mulher? Eu sou um porcaria pra esse negócio aí. Senhor, eu vou pegar o livro de São Cipriano. Aí eu conheço, hein, mulher? Tá certo. Então, muito agradecido. Ter conseguido essa prova com o tá? Eu também. Ô, meio moçambique, já quer que vó vem cá? Opa, vamos sim. Ele já ordenou, tô em casa pra poder trazer o Oscar, viu? Muito bom. Menino baiano. Que é mané baiano que trabalha no cavalo. Já tá fazendo a. Como que fala? Correria? É. Correria pra poder fazer uma data pra trazer, mostrar. Boa! Pode só falar a data que é. E vai ficar gravado esse aí no diálogo, viu, moleque? Ah, não vou falar nada. Pode arrumar no diálogo aí. O dia que vai vir, que não vai fazer acontecer, mas vai vir cá. Claro. Mas. Ah... Aí no primeiro diálogo que foi feito, hoje, nós vamos arrumar um pedacinho lá, falando o que te falou pra você. Ah. Não vou falar em janeiro não, viu, moleque? Aham. Fevereiro, eu posso tacar. É? Fevereiro. Fevereiro de 2017, hein? Exato. Pode anotar no vosso papelado aí. Ah. Fevereiro, eu posso tacar. Vamos ver, hein? Hoje é dia 12 do 10 de 2016. Sobe seu tranca-ruas. Você acredita no que eu falei? Oh, com certeza. Fevereiro, eu vou estar aqui, tá, moleque? Tá certo. Combinado ou não tá combinado? Tá mais que combinado. Ó, oh, seu tranca-rua, antes do senhor ir embora, tem o povo querendo saber como é que neutraliza um espírito negativado que pode estar acompanhando uma pessoa que não é médium e uma que te acompanha o médium. Ele. Os velhos sempre falam. Eu tô quase faltando com o som do jeito velho. Os velhos sempre falam. Vela, porra de guarda. Vela de 7h30, vós arruma um canto no vosso casoeiro. Uhum. E acende vela, porra de guarda, 7h30. Um copinho de água do lado. Isso é uma proteção. Sendo médio ou não sendo médio. Tá, moleque? Certo. Coloca lá, faça sua prece. O Pai Nosso, faz o Maria que os velhos sabem fazer. E nem proteção a ser o anjo de guarda, porque todo ser humano tem um anjo de guarda. Dependente daquele que é umbandista ou não é. E se é umbandista, melhor ainda. Acende Velasco, se tem mais do seu preto velho, acende lá no canto da oração, acende Velasco para ele te cuidar. Fechou só no terreiro. E muito mais, ah, Exu é muito bom, tem que acender vela para ele o tempo todo. Nós trabalhamos no escuro, né, mulher? Mas sabe por que se acende vela pro anjo da guarda? Jesus. Porque ele tem que te enxergar na luz. Se acende a vela pra ele poder te ver. Porque ninguém quer ver voz mais é pequena. Que voz está numa escuridão. Vai se cobrando. Porque que um anjo não consegue chegar. Se acender a luz para eles poderem te resgatar de onde você está no momento. Mas sabe por que o Exu usa uma capa? Por que, seu tranca? Vós sabe, né, moleque, que eu vou falar. Mas vós sabe. Isso. Mas aí às vezes alguém não sabe. Fala. É, entende? O Exu é uma entidade de luz na escuridão. A capa é para apagar as luzes que está na costa disso. Como que vó vai resgatar uma entidade que está nas trevas, sendo que a luz incomoda? Tem esse materialismo de tudo. Viu, meu filho? Então capa serve para... Quase uma mentira, viu, moleque? Esconde a luz para poder resgatar a entidade que está lá nas trevas. A entidade que está lá no umbral. Você já conheceu o umbral? Já ouviu falar do umbral? Já. Então, o Exu é isso. Mas resgatar aquelas almas que estão perdidas, umbral é uma lama, moleque. É uma lama, né, moleque? Pedindo e reconheceu. Exato. Que tá todo mundo arregaçado lá no meio, tentando sair, não consegue. Arregaçado? É isso aí mesmo, moleque. Tá tudo lascado lá. Depois do espírito. Não vai o Exu lá buscar, não. Arrumar na capa e trazer. Como eu falei no início, Exu Caveira e a linha dos Caveira que faz isso. Meu cavalo trabalha com centro de catacumba. Na sério? Ele não é muito sociável, não, viu? Ó, convence lá. Vou trabalhar, viu, moleque? Quem sabe no dia que você estiver aqui, ele não fala com você. Isso. Então, moleque, tem muito fundamento na Umbanda que não se fala. Eu já até falei demais, viu? Eu vi que o senhor gosta muito de cantar um ponto. Então o senhor não quer dar sua mensagem final e terminar com o ponto que o senhor gosta? Eu tenho uma entidade que eu gosto muito, viu, moleque? Então, que trabalha junto comigo. Não é nem do seu centro catacumba, do meu cavalo. Eu trabalho muito com Tata Caveira. Ele que resgata muita entidade pra mim. Pra mim doutrinar. Mas já ouviu aquele ponto que fala assim? Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Beberam maraco com Tata Caveira. Muito bom. Seu Tata Caveira é parceiro de Exu há muito tempo, viu? É sério. E é de um Exu muito que trabalha quase no mesmo tempo de Tracarro. Viu, meu filho? Tá certo. Nas próximas oportunidades nós vamos prosear mais. Tem muita coisa que eu não falei ainda, que um dia não vai falar mais ainda. Tá, moleque? Vou falar. Passa uma mensagem final antes do senhor ir, por gentileza. Fala o sentido que você quer que eu passe, eu passo. Passa uma mensagem final no sentido de as pessoas que estão ouvindo reconhecer a força dentro de si e respeitar a espiritualidade. Isso vai tudo bem aqui, pai. Léo, como eu falo que Exu gosta de ponto, já falou, não falou? Sim. A minha mensagem é um ponto que eu vou cantar sobre Exu. Eu vim para desmitificar o Exu. Tem um ponto da sua entidade que te acompanha, chama Exu Tereri. Não é verdade? É sim, senhor. Traz sua falange, Exu Tereri, para trabalhar. Vem seu tranca-ruas, Maria Padilha, Exu Marabô. Senta encruzilhada, seu Zé Pilintra. Aqui chegou Maria Mulambo, Maria Farrapo e Dona Figueira. Dona Sete Saias, Pombogira, Menina e Rosa Vermelha. Sete Catacumba, Exu Caveira, firmou o ponto aqui. E o Exu Caba Preta anunciou a festa do Exu Tiriri. Salve, Exu Tiriri! Tem a parte, moleque, que ele fala o que é Exu. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é energia veloz, Exu é viver. É energia, é o encanto, é a força que vem na veia vibrando. Exu é prazer, laruê. Fala do Exu, Exu é Mojubá. Viu, moleque? Que esse ponto se escreve muito bem a linha de Exu. Exu não é nada que o povo pensa. Exu é prazer. Exu é caminho. Ditado que fala, Quem deve paga. Quem merece recebe. Tá certo. Pergunta mais fácil, não vou fazer o subida. Não, tá bom. Obrigado, seu Tranca Rua, pela mensagem final, que foi ali conduzida no ponto. Agradeço as falanges do Tata Caveira, do Exu Tiriri, do seu Tranca Ruas e todos os que nos assistem aí, né, em silêncio, no invisível, no oculto, e trabalham tanto tava, quanto. Todo tava aqui. Tava, né? Graças a Deus. Ah, e tá agora. Muito obrigado, seu Tranca Ruas. Fico agradecido, viu, moleque? Pela oportunidade que deixa eu ter de falar o que eu quero falar. Oh. Tem muita coisa que tem que ser diversificada. E fala aí nesse negócio de voz aí. Tranca Ruas não é demônio. Só isso. Tá bom, gente. Tranca Ruas não é demônio. Pronto. Aí, meu. É assim seja, né, mulher? Com medo, velho. Tá certo. Alguma pergunta, mulher? Não, tá certo, seu Tranca Rua. É só agradecer ao senhor agora e muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor passou nesse dia de hoje. Obrigado, senhor. Voz lá no meu terreiro. Oh, aí é bom, hein? Viu, moleque? Aí é bom. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou encerrar aqui, eu vou falar com os poucos com os meninos que tá aqui, viu, moleque? Tá bom, então. Muito obrigado, seu Tranca Ruas. Aí depois encerra aí o negócio. Eu vou falar e depois o velho vem descer, depois ele fala com o bote, tá bom, moleque? Tá bom, então. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Tchau, todo mundo. Obrigado. Tchau. Proteção, deixa o Tranca Ruas agora no vosso trabalho. Já agradeço a avó, viu? Quem tá sob a capa do Tranca Ruas jamais será desamparado, moleque. Oh. Quando a lua sair, ele vai girar. Ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu Tranca Rua para todo mal levar. Quando a lua sair, ele vai girar. Ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu Tranca Rua, protetor de todo altar. Quando a lua sair, ele vai girar. Ele vai girar. Nós trabalhamos escuro, né, mulher? Mas sabe por que se acende vela após da guarda? Jesus. Ele tem que te enxergar na luz. Se acender a vela pra ele poder te ver. Que você tá numa escuridão que um anjo não consegue chegar. Se acender a luz pra eles poderem te resgatar da onde você tá no momento. O Exu, ele trabalha formoso, fala bonito, conversa com todo mundo. É o centro das atenções, né, mulher? Claro. Mas o Exu, bom, não é aquele que fala bonito. Exu é aquele que resolve o seu problema. Resolveu o seu problema? Isso, Exu é bom. Não precisa ser eu, Tranca Rua, Capa Preta, Exu Veludo ou qualquer um outro. Seu Caveira... É aquele que resolve. Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, eixo é esperto, eixo é guardião. Eixo é trabalho, é energia veloz, eixo é viver.